foi a força do costume te chamar desse jeitinho. É que acabei de te ver e faz um tempão que eu não me bato com você. Você mudou tudo e não mudou nada, e ainda nem tem cheiro de ex-namorada. Dizer que não rola é conversa fiada, tem química de sobra aí nessa parada. Você tá com ele, mas você queria tá comigo. Pergunta ao seu corpo, aê, quem é que faz você molhar sem nem chover? Você tá com ele, mas você queria tá comigo. Casalzinho nada a ver, sou eu quem faz você molhar sem nem chover. Tem cheiro de ex-namorada. Dizer que não rola é conversa fiada, tem química de sobra aí nessa parada. Você tá com